você sorrir. Eu já entendo o recado, no silêncio da noite, teu abraço apertado. O café que você faz do jeito que eu gosto, é nos detalhes que eu me encontro no teu rosto. Não precisa dizer, eu já sei o que sente. No toque das mãos o calor é evidente. Amor não é só palavra, é o que a gente vive. Nos olhares que se encontram sem nada que impeça. É quando a chuva cai e você me cobre o frio, ou no filme repetido que eu vejo só contigo. No domingo preguiçoso e o teu jeito tranquilo, é na paz que eu encontro sempre o nosso abrigo. Não precisa dizer, eu já sei o que sente. No toque das mãos o calor é evidente. Nos olhares que se encontram, é o que a gente vive. Amor não é só palavra, é o grão nos olhares de viva que impeça. Nos olhares que se encontram, sem nada que impeça. São as atitudes, anos sempre escondidos. Estavam sumindo a chiva e tente passar descontínuo. O tecido que cabe, nascei. Eu já sei que o que na mão na sua palavra é o deixei de brilhar. É o ter dado nos detalhes. Você sempre tem colírio. São as atitudes, são os gestos escondidos na rotina que pra gente faz todos me esquecer de explicar. Me sempre que hoje eu já sei. Eu já sei. Porque amor é só palavra, é o que a gente vive. No toque das mãos o calor é mentente. Anguário e sol foda, é o que a gente vive. Nos horários que se impõem, que você sempre tem comigo.